Eles têm surtos. Walter. Vai, Walter. Romeu e Julieta estão mortos. Vai. Cala a boca. Romeu e Julieta estão mortos. Romeu e Julieta. Vai, Chiu, Chiu. Ixi, falta um gás, galera. Aquele não, Leonardo. O que, que eu tenho que falar? Não. Não! Não! Melhor não, hein? Eu te aviso. Fala. Não, mas... Eu te avisei.